A grande isolada dia que não raia. Barcos submersos, rochas de atalaia. Redes agonizam pelo chão da praia. Leves submissos, um dia que não raia. Eles forjam e fingem nada ver, eles tocam o barco sem que eu possa perceber. Emburrecem pelas vias de comunicação. Pão e circo para o povo, pro controle da nação. O seu banquete é o final da união. É um contra o outro, já camufla sua intenção. O seu poder só depende dos seus comandados. Enquanto cegos só eternizamos seu reinado. Povo adormecido só engole, não digere. Povo enraizado na verdade que não procede. O que chega a seu ouvido apenas bate continência. Envergonha a nação por sua extrema obediência. Sujeira que se expande aos quatro cantos. Na terra da impunição o pobre fica aos prantos. O povo nada heróico sem seu brado retumbante. Sobre o céu da pátria nesse instante. O lado do colosso se mostra adormecido. É povo contra povo sob o céu risonho e límpido. Deitado eternamente sob o berço admirável. Atrofiar a mente de um modo lamentável. Impávido colosso se mostra adormecido. É povo contra povo sob o céu risonho e límpido. Deitado eternamente sob o berço admirável. Atrofiar a mente de um modo lamentável. Verdade dói, verdade omissa é pior, é o que destrói. Reduz a esperança que se tem após dinheiro, é o mal do mundo. Câncer do universo imundo, engravatado, cresce o olho e joga sujo. Desabrigando cidadão, tirando da população, queimando até pessoas vivas, chacina de milhão. O bicho pegue pra ele, está tudo em casa. A conta transborda na Suíça, na cara larga e os farda. Melhor nem mencionar, pau mandado, cheio de química na mente. Pra assassinar é muito simples, a ordem é faxina geral. Menos favorecido vai pra vala, isso é pobre país que agoniza nesses lances de centralizar. Recurso é gerado pra sua fortuna engordar. O rico ficando mais rico que o pobre. E o rap vem pra escancarar um pouco da verdade omissa. Coronelismo ainda manda, só reclamar não adianta. Economia em corda bamba, onde tudo acaba em samba. Rap vem com as verdades na cara da sociedade. É a cultura underground que vai invadindo os lares. Nesse nosso país gigante, quem tem grana é governante. Fecha com ele desde antes, bomba explode nos habitantes. Gostava mais de antigamente, onde o povo ia pra rua. Atitudes inteligentes, realidades nuas e cruas. Hoje é futebol e novela, exploração da favela. A mídia é uma panela, pobre não faz parte dela. E quando se questiona que alguma coisa não funciona, tratam como piada e a verdade vai pra lona. Todos se dizem guerreiros, corrompidos pelo dinheiro. Falsidade sinto no cheiro e tem vários bocas de bueiro. Então trabalho meu raciocínio, crio meu próprio destino. Imagine se fosse pra depender de um salário mínimo. Impávido colosso se mostra adormecido. É povo contra povo sob o céu risonho e límpido. Deitado eternamente sob o berço admirável. Atrofiar a mente de um modo lamentável. Impávido colosso se mostra adormecido. É povo contra povo sob o céu risonho e límpido. Deitado eternamente sob o berço admirável. Atrofiar a mente de um modo lamentável.